Dangerous, uma música dos Royal Deluxe que dão lugar aos Interpol com Say Hello to the Angels, depois The Smiths e a música de Headmaster Ritual. Com Miguel Bettencourt. entram de seguida no alinhamento Dede e a música Lonely Planet. Daqui a pouco, Pearl Jam e Red Hot Chili Peppers, aqui na Voz da Terceira com a playlist. See me for who I really am. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Petencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Clássico dos Smashing Pumpkins. Antes deles passaram já por cá Dede, The Smiths, Interpol, Royal Deluxe, Cage the Elephant e abrir a sessão de hoje da playlist Fujiya and Miyagi. Entram no alinhamento três grandes da música internacional, são eles Pixies e Nirvana, respectivamente com as músicas Debaser e Lithium, depois Pearl Jam com o clássico Jeremy. I'm I love you. Playlist com Miguel Bettencourt. Let me A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, ficamos com Red Hot Chili Peppers e a música Give It Away. Na segunda hora, abrimos com música brasileira, entre outros, passaram por cá Gilberto Gil e Fernanda Abreu. Deixe-se ficar desse lado, eu sou o Miguel Bittencourt, está a ouvir a playlist no Rádio Clube de Angra. Stop cutting you. Only a line, I don't wanna be a mind up.

bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Bittencourt e assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com João Bosco, a música Comissão da Frente. Continuamos, de resto, com música brasileira. Entra no alinhamento Lenin com a balada do Cachorro Louco. Depois Gilberto Gil e Fernando Abreu, respectivamente com as músicas O Oco do Mundo e Vida de Rei. A cachorro raivoso, eu não morro de raiva. Eu não morto no nervo dormente. Eu não morro no nervo. Eu posso até não achar o seu coração. Talvez esquecer do porquê da missão. E faz nessa hora aqui presente. Faz nessa hora aqui presente. E se a minha balada na hora H atirar para o alto cegamente, ela é ponte aguda, ela tem direção. Ela fere rem. Ela é surda, ela é muda. A minha bala, ela fere rem. Eu não quero entender, não preciso entender sua mente. Preciso entender. Sou somente uma alma em tentação, em rota de colisão. Deslocada, estranha e aqui presente. Deslocada, estranha e aqui presente. E se a minha balada na hora então errar o alvo na minha frente? Ela é cega, ela é burra, ela é explosão. Ela fere rem, ela fere rem. Ela vai, ela fica, a minha bala, ela fere rem. sem nascente, como um broto sem semente, um raio de sol sem luz, como infecção sem pus, o oco do mundo a sós. O oco do mundo ainda, na minha periferia, como o eco da Bahia, saudade do meu sertão. O oco do mundo inteiro, passando pela tangente, ainda na minha frente, como um campo de visão. O oco do mundo vem se aproximando de mim, primeiro como calor, depois como frenesi, em seguida como dor, e logo como tremor. O oco do mundo vem se aproximando de mim. O oco do mundo então, já no meu interior, pedaço de pau na mão, fazendo de mim tambor, batendo, tirando som, e sangue, suor e horror. O oco do mundo então, encarnação do terror. O oco do mundo sai, vai se pôr de trás de mim, depois de me haver cruzado, alma e o corpo presente, depois de engolir minha mente e sugar o meu passado. O oco do mundo sai no futuro projetado. O oco do mundo fora do alcance da linguagem, o oco do mundo imagem, sem espelho, sem suporte. O oco do mundo à morte, sem corpo, sem substrato, sem noção, sem aparato, como o azar sem a sorte. O oco do mundo em si, despido de qualquer veste, nem cão, nem cabra da peste, nem anjo, nem mãe de Deus, opaco, buraco negro, sem casca, caroço ou ego. O oco do mundo cego, sozinho em seu próprio céu. O oco do mundo enfim, o oco do mundo além, além do mal e do bem, da verdade nua e crua, além do saber dos sábios, além do Deus dos snobs. O oco do mundo é o box no cabelo da perua. Playlist com Miguel Bettencourt. Ele nasceu na favela, dizem poucas e boas de onde ele é rei. trocado, a gente é do lado de cá e de lá. De cá e de lá. E aqui do meu lado, um cara danado que é considerado, ele vai nos contar. De Fernanda Abreu, Gilberto Gil, Lenin e João Bosco, continuamos com música brasileira. Entra no alinhamento Martinália e a música Cabide. Daqui a pouco, aqui na playlist, estarão Depeche Mode e The Cure. Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que não digo e não ligo que fico, só vou aprontar. Sambo direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas e ninguém me encontrar. E se me virem sambando até de madrugada e você for até lá. Sambo direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar tua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Chega de fazer fumaça, de contar vantagem. Quero ver chegar junto pra me juntar. Me fazer sentir mais viva, me apertar o corpo e a alma, me fazendo suar. Quero beijos sem tréguas, quero 7000 léguas sem descansar. acabando de ir. E se eu disser que não digo e não ligo e que fico e que só vou aprontar? É que eu mando direitinho, assim bem miudinho, sei que você vai gostar. Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Pinto. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist na Voz da Terceira. Fizemo-lo com Joy Division e a música Heart and Soul. Entrou no alinhamento New Order com Blue Monday, depois Depeche Mode e The Cure, respectivamente com as músicas Hollow e Maybe Someday. Oh, Playlist com Miguel Bettencourt. We'll be right back.